no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Imagine a possibilidade de exercitar o corpo e a mente dançando. Com a dança do ventre, isso é possível. O projeto de danças árabes de João Molevade leva essa prática saudável a mais de 40 alunas de várias idades. A iniciativa começou em outubro de 2015 e as primeiras aulas foram realizadas em uma sala improvisada no Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas da UFOP. Hoje, o projeto de extensão também conta com o apoio da Prefeitura de João Molevade e as aulas acontecem quinzenalmente em um amplo espaço na Casa de Cultura da cidade. A repositora Sandra Paula participa do projeto desde fevereiro deste ano e conta um pouco sobre a sua experiência nas aulas de dança do ventre. Na primeira aula eu pude participar e a cada dia a gente aprendendo mais, aprendendo a gostar mais, a professora Eva mostrando com carinho tudo que ela sabe pra gente. E hoje a dança do ventre faz parte da minha vida, faz muito bem pra gente, pra vida da gente, pra autoestima da gente. O autoestima hoje é outro, já não é aquele mais. A gente fica mais motivada, a gente fica doido pra chegar o dia da dança. Quando chega o dia a gente já vai preparado, todo mundo empolgado, curte cada momento. E é isso, a experiência que eu tive que fez bem pra minha vida. As aulas são ministradas pela professora do Departamento de Engenharia de Produção, Eva Bessa Soares. Ela possui contato com a dança do ventre há 10 anos e frequenta estúdios de dança, congressos e cursos de atualização no assunto para levar novos conhecimentos às alunas. A professora avalia a importância deste projeto de extensão para as participantes e para a comunidade de João Molevade. De uma forma geral, eu tenho percebido muitas das participantes mais abertas, né, para fazer novas amizades. Elas têm exercitado bastante a criatividade, elas têm pesquisado bastante sobre a dança, sobre figurinos, elas têm bordado os figurinos. Eu acho que um marco muito interessante é a desinibição. Então, elas chegam assim, nunca tiveram contato nenhum com nenhum tipo de dança, às vezes. Dança do ventre, então, nem se fala, né? Eles falam que raramente, né, assistiram algumas apresentações na cidade de João Molevade. Então, hoje que elas estão tendo esse projeto gratuito, elas realmente, eu percebo nos olhos delas, que elas realmente gostam, elas empenham, elas se esforçam. E está sendo também uma forma de a gente até apresentar ao FOP para a comunidade de João Molevade. Então a gente percebe que o campus está num local assim, um pouco afastado, né, do centro de João Molevade. Então tem algumas pessoas que nem sabem que existe o FOP. Então eu acho que é essa forma da gente fazer a interação, a comunicação, né, da universidade com a comunidade. A dança do ventre é uma arte milenar. Atualmente, sabe-se que a prática traz vários benefícios para a saúde física e psicológica da mulher. A dança melhora a postura e a resistência física, ajuda a evitar lesões e dores musculares e desenvolve a agilidade mental. E o projeto realizado em João Molevade proporciona às alunas a interessante oportunidade de se combinar conhecimento e diversão. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.